Vamos falar de amor, gente. Aô, meu parceiro, que é o Mix Studio. A sua boca tá falando amor pra ele, mas o seu coração sabe que é mentira. Do lado dele você não tem sensações. Quando me vê já sente frio na barriga. Vamos apostar que isso não é amor. Se olha nos teus olhos dá pra ver. Cê tá com ele pra manter status e ficar comigo porque eu dou prazer. Homem, tudo bem, eu corro esse risco. Na rua com ele, na cama comigo. Eu aceito o seu amor proibido. Na rua com ele, na cama comigo. Homem, tudo bem, eu corro esse risco. Na rua com ele, na cama comigo. Eu aceito o seu amor proibido. Na rua com ele, na cama comigo. Ele é o seu status, você é a razão do meu libido. Em nome de Nildo, sonorização, espaço que fez, Biel Speed. Tamo junto! Melhor que melhor isso, que isso. Só dois dias, só dois dias. A sua boca tá falando amor pra ele, mas o seu coração sabe que é mentira. Do lado dele você não tem sensações. Quando me vê já sente frio na barriga. Vamos apostar que isso não é amor. Se olhando teus olhos dá pra ver. Cê tá com ele pra manter status e ficar comigo porque eu dou prazer. Homem, tudo bem, eu corro esse risco. Na rua com ele, na cama comigo. Eu aceito o seu amor proibido. Na rua com ele, na cama comigo. Homem, tudo bem, eu corro esse risco. Na rua com ele, na cama comigo. Eu aceito o seu amor proibido. Na rua com ele, na cama comigo. Ele é o seu status, você é a razão do meu libido. Barão Gravações, Vozinho Sanfres, Robson Cavalcante, Cora Cirineu, Betinho Gravações, o Moral de Samba aí